Como é o nome da senhora? Meu nome é Maria do Carmo Truz de Souza. E aqui da remoção, a senhora já estava sabendo que ia vir hoje? Não me deram nenhum papel. A senhora não recebeu nenhuma comunicação? Nenhuma comunicação, não assinei nada. Como foi que a senhora ficou sabendo que ia ser removida? Graças a Deus, tem muitas pessoas que gostam de mim e lidou para mim e me disse. A senhora ficou sabendo agora de manhã? Agora de manhã. Eu estava vindo para cá. Aí agora que a senhora está tendo que tirar todas as coisas da senhora nas carreiras? Os lastões, ele vai fazer um favor de botar lá, na minha casa. Porque se ele deixar na rua, disse que não pode. Aí depois da prefeitura foi embora. Então, ele já vai levar para lá, é a remoção, né? Vai levar para lá. O que não prestar, ele está fora de prestar, eu vou doar. Eles deram alguma alternativa aqui para a senhora estar sendo removida? Alternativa para ele levar para o local. Mas eles ofereceram alguma contrapartida para a senhora pela barraca? Não, até por isso depois eu vou resolver. Tá tirando, tá. Vai me fazer falta, vai. Mas o Supremo vai me dar muito mais.